Capítulo 4. Toda missão nasce em algum lugar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, versos 27 e 28. Amo as palavras de Jesus em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Foi assim que ele nos criou. Ele fala conosco e podemos ouvi-lo falar. Você quer ouvir a voz do Criador? Você quer conhecer Jesus mais profundamente? Você quer saber qual é a direção que ele deseja que você tome na vida? Eu quero. Quando estava concluindo este livro, estava iniciando o meu sétimo jejum total de 21 dias, desde que entrei para o ministério. Comecei o meu primeiro jejum quando eu tinha apenas 17 anos. Meus pais sempre foram exemplos de servos fiéis ao Senhor durante o meu crescimento. Por isso, mesmo sendo ainda muito jovem, já tinha consciência de que o jejum era parte da vida de um verdadeiro seguidor de Cristo. Se você que está lendo este livro é pai ou mãe, quero que saiba que até mesmo as crianças podem começar a entender estes conceitos, e é importante que elas o aprendam enquanto ainda são pequenas. Antes daquele primeiro jejum de 21 dias aos 17 anos, eu já havia feito jejuns menores. Na verdade, foi durante um jejum de 3 dias que Deus revelou a sua missão para a minha vida. Eu estava orando e buscando conhecer a sua vontade. Foi quando ele me chamou para pregar. Toda missão, todo chamado de Deus, toda direção da parte dele começa em algum lugar. Deus tem missões específicas para a sua vida, mas como descobrir quais são elas? Como você pode ouvir a sua voz? Como você pode saber qual é a vontade do Senhor para a sua vida, os planos dele para você? Com quem você deve se casar? Onde você deve morar? Que emprego você deve aceitar? Que campo missionário está chamando pelo seu nome? A resposta pode ser encontrada no apelo que Paulo fez aos Romanos. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional? Romanos 12, verso 1. Você se lembra dos 3 deveres cristãos que mencionei no primeiro capítulo? Ofertar, orar e jejuar. É assim que apresentamos o nosso corpo a Deus como um sacrifício vivo. O jejum o mantém sensível ao Espírito de Deus, permitindo que você viva de uma maneira santa. Paulo prosseguiu dizendo: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estou convencido de que jamais andaremos dentro da vontade perfeita de Deus, até que o busquemos através do jejum. Quando apresenta o seu corpo desta maneira, você se abre para ouvir a Deus. Você provará ou descobrirá a sua boa e perfeita vontade para a sua vida. Paulo estava jejuando quando Deus o chamou e compartilhou com ele a missão para a sua vida. Atos 9, verso 7. Pedro estava jejuando no telhado quando Deus deu a ele uma nova revelação e chamou para levar o evangelho aos gentios. Atos 10. O jejum prepara o caminho para que Deus lhe dê uma revelação nova, uma visão nova e um propósito definido. No livro de Joel, o Senhor disse: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Joel 2:28. Deus ia derramar avivamento depois. Ele estava revelando a sua vontade para o seu povo depois. Depois de quê? Depois de um jejum. Israel estava em pecado e Deus estava chamando o seu povo para jejuar em arrependimento. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. A promessa de Deus a eles foi que ele derramaria avivamento e bênção sobre a terra. Não sei quanto a você, mas estou pronto para o tempo do depois, quando Deus derramará o avivamento, quando nossos filhos e filhas profetizarão. O que estamos esperando quando lemos passagens bíblicas como 2 Crônicas 7,14? Você pode imaginar o que aconteceria se os crentes realmente tomassem posse disso, se eles se humilhassem, jejuassem e orassem? Deus curaria nossas nações e enviaria o avivamento. Mas, se ele vai derramar vinho novo, os nossos odres precisarão ser mudados. Jesus disse: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Marcos 2:22. Eu nunca havia visto a ligação entre o jejum e o vinho novo antes. Mas se você olhar para esta passagem, Jesus havia acabado de dizer aos fariseus que os seus discípulos jejuariam quando ele tivesse partido. É o jejum que nos prepara para uma nova unção. Deus não pode colocar esse tipo de vinho em odres velhos. Se você quer vinho novo, novos milagres, nova proximidade, nova intimidade com Deus, então é hora de convocar um jejum e substituir aquele odre velho pelo odre novo. O jejum é uma tremenda arma e uma fonte de poder na vida do crente. As bênçãos em minha vida são atribuídas diretamente ao jejum. Não sou o maior pregador que existe, não tenho a mente brilhante de alguns, mas Deus disse que ele não faz acepção de pessoas. Quando honrar e adorar a Deus, apresentando o seu corpo como sacrifício vivo através do jejum, você também conhecerá os propósitos dele para a sua vida. Talvez você esteja em uma situação tão desesperadora que não possa se dar ao luxo de perder a vontade de Deus para a sua vida. Conheci pessoas que estavam enfrentando situações literalmente de vida ou morte. Elas estavam presas, pressionadas pelas circunstâncias e sob o ataque do inimigo. A única forma possível de sobrevivência era se aproximar de Deus, de cuja mão ninguém pode nos arrebatar. Para ouvir a sua voz e para seguir o seu plano. Josafá, rei de Judá, estava em uma situação crítica semelhante. Ele era um rei que temia Deus e que estava cercado por um poderoso exército inimigo. Sem a intervenção do Senhor, a aniquilação era certa. A Bíblia relata que Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. 2 Crônicas 20. Todo Judá jejuou, até as mulheres e crianças. Eles precisavam desesperadamente conhecer o plano de Deus para derrotar este grande exército inimigo. No meio daquela assembleia de pessoas que jejuavam, Deus falou com o seu povo através de um profeta que os encorajou, dizendo: não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. No meio de toda a assembleia, Deus disse a Judá exatamente como aquele exército inimigo se aproximaria e exatamente como eles deveriam reagir. Eles levantaram grande louvor ao Senhor e ele preparou emboscadas contra o exército inimigo e o derrotou. Ninguém escapou. Quando o povo de Judá chegou, levaram 3 dias inteiros para carregar os despojos. Você quer que Deus lhe diga o que você precisa fazer neste momento da sua vida? Jejue, adore e busque a sua presença. Aquiete-se e veja a salvação do Senhor. Eles nem sequer tiveram de lutar. Deus lutou por eles. A batalha durou um dia e Deus não apenas os livrou, como também os prosperou. Foram necessários 3 dias para carregarem todas as riquezas. Estou pronto para ver algumas dessas vitórias, nas quais é necessário mais tempo para levar a vitória para casa do que para lutar. Você, sua família e talvez toda a sua igreja devem fazer como Josafá e seguir em frente nos momentos de grande angústia. Deus o livrará e lhe mostrará o plano dele para a sua vida. Satanás odeia quando você jejua. Satanás fica perturbado e é derrotado quando você decide fazer mais do que ser um cristão de domingo de manhã. Ele provavelmente já tentou muitas vezes distrair você da leitura deste capítulo. O diabo sabe que o jejum libera o poder de Deus. Você já se perguntou por que, entre todas as coisas, Satanás tentou Jesus no final do seu jejum, provocando-o para que ele transformasse pedras em pães? Jesus tinha poder para fazer isso, mas o Senhor veio para usar o seu poder para servir aos outros, não a si mesmo. Além disso, ele estava decidido a concluir o jejum que Deus o havia chamado para terminar. Jesus sabia que alguns dos benefícios do jejum não podem ser liberados de outra forma, e o diabo também. Quando Jesus voltou daquele jejum de 40 dias, imediatamente começou a fazer poderosos milagres, curando todos os oprimidos do diabo. Atos 10, 38. Satanás precisava fazer com que Jesus se concentrasse em seu apetite, porque se ele não fizesse isso, Jesus receberia de Deus o poder que transformaria o mundo. Lembre-se, o objetivo do inimigo é roubar, matar e destruir você. João 10, 10. Você acha que o inimigo quer que você acredite que nada é impossível para você? Ele sabe que é um derrotado, mas não quer que você saiba disso ou que você ande na esfera do poder de Deus. É por isso que é tão crucial para ele distrair você. Não permita que os inimigos em sua vida façam com que você se concentre mais no seu apetite ou nas circunstâncias do que nas promessas de Deus que são liberadas quando você coloca em ação a poderosa arma do jejum.